Dum Dum, facção central. WGI. Consciência humana, só monstro. Inimigo número um do estado. Reunião de patrão, em cima da laje, errado não passar por certo, papo reto nos debate. Ladrão de varal, esposa que trai o marido. Rato de mocó, verme de ectalarico. Com disposição pra guerra e pra paz. Justiça na periferia, é nós mesmo que faz. Sintoniza a frequência do rádio, é facção no ar. Toque de recolher, hoje o bicho vai pegar. A firma é pesada, é puro ódio e veneno. As matraca vai cantar, aperta e segura o dedo. Filmaram dois correndo e um no chão agonizando. Tiveram uma baixa, o morro não tá chorando. Nós mostra cara em todas as batalhas. O sistema é covarde, mata inocente dentro de casa. Matam na abordagem, te mata na rua. Com joelho no pescoço, dentro da viatura. Na reintegração de posse, nas passeata. Humilha pai de família com tapa na cara, costela quebrada. Só pitbull adestrado, com pente alongado, que sustenta as lojinhas sequestrando o deputado. Nós é especialista em joalheria de shopping. Faz burguês beijar o chão, esvaziar o cofre. Meu fuzil é o falante nas quebradas de São Paulo. Facção central, inimigo número um do estado. Um, dois AKs pendurado nas costas, a guerrilha prossegue. Inimigo número um do estado. Da zona sul ao extremo da zona leste. Inimigo número um do estado. Com dois AKs pendurado nas costas, a guerrilha prossegue. Inimigo número um do estado. Da zona sul ao extremo da zona leste. Inimigo número um do estado. Maloqueiro. WGICH, facção central, DJ Pantera. Monstro, diz. O número 2 vem aqui, da sua da leste. Na contenção pro número 1 que bota o terror. Sistema merece, com dois AKs pendurado nas costas, a guerrilha prossegue. Blindando mente, estou tirando a neurose, moleque. Se eles podem ter também, porque não podemos ter. Então me orquestro pra nazista perder o poder. Sou aquele de uma ligação que joga o celular fora, que dá suporte, se organiza apagando rastros de prova. Inimigos dos senhores do mundo, causadores do caos pra suas vidas. Puro repúdio, tão ruim quanto o número um, rei do submundo. Solidário com meus semelhantes pra te deixar puto. Entrincheirado, gangsta rap organizado. Psicopata pra poderoso, não tem arrependimento tardo. Amarrado, sequestrado. WG, facção central, número um do estado. Um, dois AKs pendurado nas costas, a guerrilha prossegue. Inimigo número um do estado. Da zona sul ao extremo da zona leste. Inimigo número um do estado. Com dois AKs pendurado nas costas, a guerrilha prossegue. Inimigo número um do estado. Da zona sul ao extremo da zona leste. Inimigo número um do estado. Relógio, parece que é a segurança pública do estado.